Não demore pra poder fazer H2P, três elementos kicks, a caia de proceder, ser mais rápido que The Flash. Um DJ faz splash, velocidade, ligeiro, rasteiro. Alguns segundos para ir ao banheiro, tirar água do joelho, pedir um minuto, te dou um, soltei um pum, mais novo campeão da Fórmula 1. Eu nem brinco a Ayrton Senna, com alguns números ganhei na Mega Sena. Seus pensamentos não podem ser um fato, boato, vou nos seus objetivos mais alto, no avião a jato. Cara de atitude não está na bala, e fala chegando mais rápido do destino que o trem bala. Se eu falei rápido, não deu pra captar, perdeu o sinal, tá na hora de conectar. E vê se não se esquece, H2P.com.br. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não deu tempo pra respirar, a máquina do tempo não para nem pra pensar. Tomara, sai pra lá, sem essa de pó de Guaraná. Muito menos Red Bull, açaí, flash power. Power é o botão, ligar, desligar. Fique ligado muito rápido pra se tornar um viciado. Entrou, se drogou, nem sempre é rápido para sair. A vida é curta, aproveite e tente curtir. Brasil, tomou um tiro de fuzil, está ferido, cadê o dinheiro? Era perdido, violência em toda esquina. Tão veloz já está na China, em todo canto do mundo pagou propina. Rápido não é vergonha, velocidade no tráfico de maconha. Bum, a bomba atômica explodiu, e outra vez o mundo se feriu. Comemorações, 500 anos de Brasil, passando do ano 2000. 2001, chega de ser um, seja dois, comida básica, rápida, feijão com arroz. Ratas dele ligeiro, ratas dele ligeiro, ratas dele ligeiro, oh, oh, oh, oh. Ratas dele ligeiro, ratas dele ligeiro, ratas dele ligeiro, uou, uou, uou, uou. Ratas dele ligeiro, ratas dele ligeiro, ratas dele ligeiro, uou, uou, uou, uou. Ratas dele ligeiro, ratas dele ligeiro, ratas dele ligeiro, uou, uou, uou, uou. É pra quem é esperto, aqui ninguém arruma cobertura pra sem teto. Não adianta se esconder, já foi descoberto. Já chegue mais perto e vê se para de correr. Vem, bata de frente, sem esquecer o proceder. Tá parecendo louco como o Edmundo animal. Deixa a besteira e fica na moral. Acabou a tinta, tudo bem, faço grafite com cal. Depois de anunciar o apagão, economize energia. Não pare com a revolução, tá sujo, limpa com pano de chão. Coçou a bunda, agora vê se eu lavo a mão. Rápido como transição, Paulo acabou. Lentidão, rasteiro, tomando banho no chuveiro. Ligeira é a comunicação com os parceiros. Apaga o cigarro, coloca no cinzeiro. Pentei o cabelo, sendo sendo crespo. Falei rápido, não deu pra acompanhar. No fundo do buraco ou no navio em alto mar. Saia do chão, começa a voar da brincadeira. Ímpar, par, comida instantânea, famoso miojo. Ou zoião, arroz com o protesto, quem faz é você, quem faz é o povo. Fez besteira, te como o toco, ferve. Brasileiro tem que ser ligeiro, senão se perde. Assim que médico burro fez, agora quem aguenta as consequências? Sou eu, são vocês, de 0 a 3, mais uma vez. Mano, quem sacar a DH2P é pra vocês, como Raul Seixas, maluco, beleza. Tente outra vez, em pleno século 21, mais ainda mata. Se liga na fita, DJ, risca a bolacha. Se machucou, por favor, entra a maca. Ratas dele ligeiro, ratas dele ligeiro, ratas dele ligeiro, oh, oh, oh, oh. Ratas dele ligeiro, ratas dele ligeiro, ratas dele ligeiro, oh, oh, oh, oh. Ratas dele ligeiro, ratas dele ligeiro, ratas dele ligeiro, oh, oh, oh, oh. Ratas dele ligeiro, ratas dele ligeiro, ratas dele ligeiro, oh, oh, oh, oh. Pesados, rápidos, embolados, roubando pensamentos isolados. Mais que político safado. Safado. H2P assume minha autoria do atentado. Ligeiro atravessando São Paulo de camelo. Tô com sono, acordei cedo. Sem deixar a rima parar, sistema falido. A ideia é pra revolucionar. H2P, prazer. Kicks, AD e AK. Fiquei apertado, vou no mato mijar. Rasteiro de música clássica, subi um concerto nervoso. Quando o DJ nas picapes, em cima do disco, com dois dedos. Não entre na caverna que tá cheio de morcego. Se movendo com a viola, a música te consola. Minha cama tá com barulho estranho, quebrou a mola. Minha meia tá rasgada, meu tênis perdeu a sola. As atrizes da TV. Nunca vi tomando banho, sou tudo forte. Agora vou dar uma receita pra você parar de sofrer. Duas pitadas de respeito e uma de proceder. Misture bem com aprender a viver. No final leve ao forno, tá pronto, você vai vencer. Chega dessa parada porque eu não sou Ana Maria Braga. Do arroz do trigo, eu sou a praga. Rasgou sua roupa, não adianta chamar a fada. A rua que era de terra não foi asfaltada. Carro desce na banguela e eu na levada. No verso não sou relógio, mas também desperto. Que a cidade tinha de bom, virou concreto. O som é de protesto, eu falando sério, você brincando de leve. Enquanto um fala, o outro cala a boca, fica quieto. Tô errado, tá certo. Rápido, selo ligeiro, indo de Silvio pra Santos. Uma parte farofeiro, qual é a música? Quem quer dinheiro? Foi fazer caquinha na casinha, chi, esse é o obreiro. Ratas dele ligeiro, ratas dele ligeiro, ratas dele ligeiro, oh, oh, oh. Ratas dele ligeiro, ratas dele ligeiro, ratas dele ligeiro, oh, oh, oh, oh. Ratas dele ligeiro, ratas dele ligeiro, ratas dele ligeiro, oh, oh, oh, oh. Ratas dele ligeiro, ratas dele ligeiro, ratas dele ligeiro, oh, oh, oh, oh.